Davis, de boa, moleque? E aí, mano, firmeza total, como cê tá? E aí, tá bem? Falou com o Sandrão? Pô, tô tentando falar com ele aqui, parece que tá congestionada. Brasília tá ficando cabulosa, né, mano? Puta, Brasília deixou de ser um bom lugar. Habitat natural de cururu e de mosca. Também, né, sem aqui, urubu é rei. Na carniça, na ganância, amontoado tem uma pá. Sus é sua fama, tem engolido muitos. Que há tempo atrás até tinha um belo discurso. E cê sabe, né, o mano que é do rap não atrasa. Impeta o sonho de dar pra mães uma casa. Cantando vamos chegar lá sem frango pra atrapalhar. Corja não se envolve, zica vai morrer pra lá. Me pedir, não dá, eu vou passar por cima. Comigo ninguém pode, nem arruda, nem mandinga. Sangue suga no congresso, tá cheio. De olho no alheio, cascavel jorra veneno. Fraco vai pro hospital, treino leito. No peito mó aperto, muito sofrimento. Pelos que morreram, pelos que estão presos. Guerreiro a guerreiro, o jogo é verdadeiro. Não é brinquedo, acabou o treino. Aos 45 do segundo tempo, arrependimento, só não pode fraquejar, meu parceiro, se não volta para o leito. Solta da jaula as fera, deixa os monstros passados. Cerrado, KEG de SP pra firmar SEO. Vamos brindar os fortes. Dá um minuto pra nós e desliga os holofotes. Coxa que no rap não se envolve. Corre, mosca varejeira, luta contra a pele e morre. No pódio da vida nem sempre o vencedor. Só BRZO, KEG, brinda os fortes. Coxa que no rap não se envolve. Corre, mosca varejeira, luta contra a pele e morre. No pódio da vida nem sempre o vencedor. Só BRZO, KEG, brinda os fortes. Essa é a história da rua e dos manos que nascem, crescem e vivem, morrem aqui. Sem esperança, os pivete não escapa, droga traca na cidade. Minada de tiras, máscara de segurança máxima é péssima. Manos vão se degradando aos poucos. Cê não concorda que isso é fábrica de calabouços? Desaparecendo pouco aos poucos. Na porta do bar você vê uma função, mó auê. Vejo sempre um irmão morrer. Sente o cheiro do esgoto, covardia, sujeira. Não para e tá louco, vejo todo tempo. No grito que me é tenso, movimento brusco já era. Onde há guerra, procura a paz. Onde há paz, prepara pra guerra. É favela, muito misturado, já era, já era. Coxa que no rap não se envolve. Corre, mosca varejeira, luta contra a pele e morre. No pódio da vida nem sempre o vencedor. Só BRZO, KEG, brinda os fortes. Coxa que no rap não se envolve. Corre, mosca varejeira, luta contra a pele e morre. No pódio da vida nem sempre o vencedor. Só BRZO, KEG, brinda os fortes.